Fernando Tuizin, direto de Lixeirinha, da... Qual que é o nome da Unifran? 107, 103.7, 101.3, FM, todas as boas vibrações do seu rádio. Franca é uma cidade que... Passando um certo horário, ela já não corresponde mais às expectativas. Mas o rock prevalece. Cadê o som? Eu já pedi Menina Veneno antes e pedi Moving Not Up. Cara, eu tive uma banda há alguns mil anos atrás chamada Ventiladores. A banda era composta de 4 integrantes, formação básica de rocks. E a gente gravou, cara, um som. E a banda, ela foi uma banda muito mais falada do que tocada, na real. Tipo, todo mundo conhecia a gente, mas a gente não tinha tocado nenhuma vez. Todo mundo que eu conheço conhece a banda. Pois é, cara, por causa da Thalita, né? Não por causa de mim, nem por causa do Marcelo, por causa da Thalita. Enfim, a Thalita era ex-vocalista da banda do Júpiter Maçã. E é uma grande amiga, beijo pra Thalita agora, que grande amiga mesmo. E é isso aí, cara, toca aí, Tuizinho, toca o... Esse som aí que eu não me lembro o nome. Na verdade eu não tenho nome, né? Mas essa música é experimental. É uma base minha com uma letra do Maurício. Na goma aí, Dom. Pô, quero mandar um abraço pro meu grande amigo V8. Outro abraço pro Ganso, Vanessa e Matheus. Um beijo carinhoso pra Marina, que está aqui. Um abraço pro Broxinha. Um abraço pro Marcão. Um abraço pro Leandro. Um abraço pra aquele cara das gaitas. Será que ele escuta? Tá com controverso isso aí, cara. Não, enfim. Um abraço. Então é caos. Que merda, vou apanhar amanhã. Um abraço. Um abraço pro Luciano. A gente tá chegando ao fim. A gente tá chegando, infelizmente, ao último bloco. Infelizmente pra alguns, felizmente pra outros. Mas, enfim, eu já falei muitas vezes aqui no programa e repito que esse programa é dedicado única e exclusivamente pras mulheres. Não só dedicado, mas inspirado pelas mulheres. E como de praxe, como já virou tradição aqui no programa, eu gostaria de... Eu vou selecionar algumas das minhas músicas, da minha seleçãozinha particular aqui. E que é o que eu costumo mais ouvir mesmo, e é o que eu acho que todo mundo deveria ouvir, porque são músicas boas e músicas feitas numa época em que a música era mais pura. E esse programa tem muito a ver com isso, com a difusão da música verdadeira. Por isso que eu acho que tudo fala a mesma língua, porque o programa a priori seria voltado à cultura independente, mas que no fim não vai ser nada mais nada menos do que fazer a coisa mais verdadeira, e isso dá pra vincular com várias coisas. E eu acho que em questão de pureza a gente atinge auges, e na década de 50, 40, 30 e 20 as músicas eram bem mais puras mesmo, né? Então agora a gente vai ouvir a minha seleçãozinha particular aqui, e semana que vem eu volto com outra edição do Lixeirinha. Gostaria de agradecer muito o Luiz, meu companheiro Luiz aqui. Ele se anunciou como Tuizinho, mas o nome dele é Luiz, não é Tuizinho. E agradecer também a Marina, que pela paciência. Brincadeira, galera. É, pra quem ouve o programa Lixeirinha sabe que semanas retrasadas a gente teve a participação ilustre do Silvio Santos, e agora a gente tá com o Faustão aqui. Louco, meu. Então é isso aí. Então é isso aí, semana que vem eu tô de volta. Qualquer pilha... Esse foi um Lixeirinho especial, porque a gente se encontrou depois de algum tempo, em Franca, de novo. É verdade. E é muito bom quando a gente se encontra. Claro, claro. Foi um momento muito bacana. Sim, espero enfim. Que a gente se encontre de novo. Claro, claro. No Grito Rock eu tô aí de volta. Aliás, eu vou discotecar no primeiro dia do Grito Rock. Vai ser legal e espero que todos estejam lá. Então é isso. Beijão pra todas as mulheres. E semana que vem tô de volta com mais um tá programa bem, de Lixeirinha. Dos homens. Não, que homens? Homens. Homens sou eu. Não, tô brincando. Então, vamos de som e logo mais tem mais até. In passing cross, there's you. I see your eyes in blue and starry skies. Your laughter sings, the memory clings anew. My darling, you're so very much a part of me. I close my eyes and feel you in the heart of me. Honestly, there is no night can hide you from my sight. In dreams you see, I'll always be with you. Through with love, I'll never fall again. Said adieu to love, don't ever call again. For I must have you or no one. And so I'm through with love. I've locked my heart, I'll keep my feelings there. I've stopped my heart with icy frigid air. And I mean to care for no one, because I'm through with love. Why did you lead me to think you could care? You didn't need me, you had your share of slaves around you to hound you and sweat. Deep emotion, devotion to you. Goodbye to spring and all it meant to me. It can never bring the thing that used to be. For I must have you or no one. And so I'm through with love. Goodbye to spring and all it meant to me. It can never bring the thing that used to be. For I must have you or no one. And so I'm through with love. And so I'm through with baby. I'm through with love. Sing this beautiful song. Here is Don Cornell. It isn't fair for you to care this way. It isn't fair for you to want me if it's just for a day. It isn't fair for you to thrill me. Why do you do the things you do? It isn't fair for you to fill me with those dreams that can't come true, dear. Why is it you came into my life and made it complete? You gave me just a taste of high life. If this is love, then I repeat, it isn't fair for you to taunt me. How can you make me care this way? It isn't fair for you to want me if it's just for today. My darling, it isn't fair. Lixeirinha. Je suis Cédric Laurent de la Croix et j'ai écouté Lixeirinha, oui. Sur la plage abandonnée.